estão de volta. A presença do motivo, satisfação. Pelo certo, nossa cota. A missão, concentração. Jogador, antes da partida. Atenção, marcador. Atacante, parte pra cima. Na parte defensiva, o meio de campo esquematizado. Estamos preparados pra vencer os adversários. Está acirrado. O inimigo também contra-ataca. No passe errado, o maligno, arma jogada. Vem com a faca e o queijo pra iludir marinheiro. Com a brasa e o desejo de ganhar muito dinheiro. Mas os verdadeiros titular desse time com raça de guerreiro. Pra voltar pro revide. Sem limite, cada rima, cada passo, cada chance. Quem assiste a periferia, os comentários, cada lance. E se existe revanche, se perder o duelo, quem resiste, levante, reverte o processo. Com Jesus nosso técnico pra buscar o auxílio. A luz dos periféricos, construta sempre unido. Nosso hino está na caixa, não é emoção passageira. Motivo pros prata da casa, vencer as barreiras. Não é areia pro furado, conversa chaveco. Sem asneira, tô retornado, manifesto dialeto. Pelo certo, nossa cota é o X da questão. Os periféricos estão de volta, como diz o refrão. Os periféricos estão de volta, os parceiros sempre unidos. Pelo certo, nossa cota, Jesus, nosso auxílio. Nosso hino, a trilha sonora, RAP, antissistema. Nosso time não é moda, CP, nosso emblema. Os periféricos estão de volta, os parceiros sempre unidos. Pelo certo, nossa cota, Jesus, nosso auxílio. Nosso hino, a trilha sonora, RAP, antissistema. Nosso time não é moda, CP, nosso emblema. As andorinhas voltaram, os periféricos também. Quadrilha de revolucionários, inferno invadem. Não somos refém das pegadinhas do sistema hipócrita. Aqui é sem patim, faria problema. Nossa proposta contrariar a moda, desagradar muita gente. Conquistar nossa cota sem atrasar combatente. Na linha de frente sem pagar pau pra pilantra, moro. Onipotente, supremo general, vou invocar meu senhor. Vai ser preciso pra vencer as forças que o maligno armou pra ver. Eu na forca pro seu prazer. Se vender jamais, alienado não sou. Os mercenários não traz a medalha do merecedor. Aqui o jogador só não joga a temporada. É a vida inteira pra vencer as batalhas. Com honra e com raça, titular absoluto. Está de volta a nossa fala iluminar o escuro. Novo rumo pros periféricos é a meta. O futuro só é certo quem tá na linha reta. Se converte e regenera, na corda bamba não prevalece. Se for pra seguir as regras, a de Deus é que concede. Os periféricos estão de volta, os parceiros sempre unidos. Pelo certo, nossa cota, Jesus, nosso auxílio. Nosso hino, a trilha sonora, RAP, antissistema. Nosso time não é moda, CP, nosso emblema. Os periféricos estão de volta, os parceiros sempre unidos. Pelo certo, nossa cota, Jesus, nosso auxílio. Nosso hino, a trilha sonora, RAP, antissistema. Nosso time não é moda, CP, nosso emblema. Faço parte desse time, honro a camisa que visto. O craque, o crime, o demônio e a polícia, eu driblo. Os inimigos vêm na sede de conseguir nossa derrota. Mas o filho que o pai concede não vai cair pisando na bola. Essa é a hora, o dinheiro não compra o título e a conquista. A vitória e honra, parceiro, só quem é digno se afirma. CP jamais hesita, não aceita derrotas do adversário. Pra trás não fica, vê se respeita ou se joga mercenário. Sem dar bom dia a cavalo, convicção na jogada. Pra ensacar os traidores arrombado e alienação dos canalha. Equipe preparada, de cabeça erguida, vamos vencer. Firme e concentrado, voz ativa e proceder. Vai prevalecer nosso caráter, vou te falar qual que é do bang. Permanecer nossa arte sem derramar, o Zé seu sangue, sua atacante. Porque a melhor forma de defesa é constante, escorrer o suor que se transforma em realeza. Nossas letras é pra fortalecer os irmãos no corre. Sem treta, sem se envolver em vacilação de lock. O hip hop sério não é lado a lado com a elite. É bem mais forte, é o exército, os aliados excluído. Dedo no gatilho, é o cérebro articulado. Pou! Vejo o perigo, os periféricos revolucionou. Ho! Ao contrário do errado, eu vou limpando os adversários e fazer o gol. Periféricos estão de volta, os parceiros sempre unidos. Pelo certo, nossa cota, Jesus, nosso auxílio. Nosso hino, a trilha sonora, RAP, antissistema. Nosso time não é moda, CP, nosso emblema. Os periféricos estão de volta, os parceiros sempre unidos. Pelo certo, nossa cota, Jesus, nosso auxílio. Nosso hino, a trilha sonora, RAP, antissistema. Nosso time não é moda, CP, nosso emblema. Os periféricos estão de volta, os parceiros sempre unidos. Pelo certo, nossa cota, Jesus, nosso auxílio. Nosso hino, a trilha sonora, RAP, antissistema. Nosso time não é moda, CP, nosso emblema. Os periféricos estão de volta, os parceiros sempre unidos. Pelo certo, nossa cota, Jesus, nosso auxílio. Nosso hino, a trilha sonora, RAP, antissistema. Nosso time não é moda, CP, nosso emblema.